Denis DJ. Ai, menina, se envolve, yeah. Vai sentando forte, yeah. Vai sentando forte, quando toca ela se amarra, caramba, é muita sorte, yeah. Vai sentando forte, yeah. Vai sentando forte, vai sentando forte, vai sentando forte, vai sentando forte, vai sentando forte, yeah. Vai sentando forte. Vai sentando forte, yeah. Vai sentando forte, quando toca ela se amarra, caramba, é muita sorte, yeah. Vai sentando forte, yeah. Vai sentando forte, vai sentando forte, vai sentando forte, vai sentando forte, vai sentando forte, yeah. Vai sentando forte. Senta, senta, senta, senta, senta, vai senta.